dancing for you. Y es que sí que la vida si vive un momento. Y tanto crecer en todo primero. Y es que sí que vive los detalles pequeños. Y tanto brincar con un sentimiento. Vivendo de aplausos envoltos em sonhos. De tanto gritar as canções ao vento, já não sou o que fui. Hoje eu vivo e não sinto. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto brincar com verdade e mentira, me enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar eu que não oferecia, hoje eu fico a chorar, eu que sempre sorria. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, querendo ganhar de minhas noites o sono. De tantos fracassos, de tantos intentos, por querer descobrir cada dia algo novo. De tanto brincar com os sentimentos, vivendo de aplausos envoltos em sonhos. De tanto gritar as canções ao vento, já não sou o que fui. Hoje eu vivo e não sinto. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver.